tão moderno. Só não somos sinceros, nos escondemos mais e mais. É só questão de idade, passando dessa fase. Tanto fez, tanto faz. Quando nascemos fomos programados só receber. E você? Nos empurraram com os enlatados. Se o USA, 96. Desde pequenos nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou a nossa vez. Vamos se espelhar de volta em cima de vocês. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Nós somos o futuro da nação. Geração, toca agora. Nós somos tão modernos. Só não somos sinceros. Nos escondemos mais e mais. É só questão de idade, passando dessa fase. Tanto fez, tanto faz. Você é tão esperto, você está tão certo, que você nunca vai errar. Mas a vida deixa marcas, tenha cuidado, se um dia você dançar.